Maxair, prossiga. Autorizado morro no Wilpex, corredor Axé. Decola da 17, curva direita. Controle 119, decimal 35, aciona. 0123, coteja. Mike Golf, Salvador. Há pessoas a bordo. Gente, altímetro no 0-1, tracionamento táxi de torre 1-8, decimal 6, bom voo. Boa, aqui no Quebec, se é autorizado acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 0-1. Uno 924, chame Recife, 12545. 2545, 924. Positivo. A gente vai uma parte que se encontra. Aguarde cópia. Identifique, vista para 4.000 na flor de duna, 1.011. 4.000 na flor de duna, 1.011. Prossiga. Vicente, Mike Eco Delta, guarde número 2 para cópia. Para a cópia, Mike Eco Delta. Me acionado para a cópia, Mike Eco Delta. Uniforme pronto para a cópia. Zé de Patinga, nível 400, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona. 5415, coteja. Correto, informa pessoas a bordo. Gente, 09 a bordo, altímetro no 0-1, operacionamento táxi, chame torre 1-8, decimal 6, bom voo. Luiz, que prossiga. 3 horas de chamar o táxi. Ah, afirmo, chamar o táxi. Alfa Papai, identifique, desça para o 050. Reduza para 250. Sierra está autorizado o táxi com meia dúzia a bordo, chama para ingresso na 17. Frente autorizado Manati, 1000 pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 119, sinal 35, aciona 0125, coteja. Planejamento correto, ciente que já está acionado, altímetro no 09 para o táxi chame torre 18.6, bom voo. O Kilo Quebec Sierra está autorizado ingresso, chame alinhado e pronto, 17. Aqui é com Delta, boa tarde, QNH 1011, autorizado acionamento, chame para o táxi. Autorizado o táxi, chama para ingresso na 17, Mike Eco Delta. Só é Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bride. Ok, tá acionado já, confirma. Ok, tá autorizado o acionamento quando pronto, QNH 1011, chama para o táxi, Whisky, Yankee, Uniform. Autorizado, tá 3154. Torre 18.6. 18.6, verdade. 6326, 2000, livre LS, forma estabilizada. Dessa 2000, formará estabilizado, chama 6326. Que é com o Delta ali, mantenha no 7. Boa tarde, está 3154, baixa travada só. Boa, 3154, complete a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, está 3154. Kilo Quebec Sierra decolou aos 48, controle 1935, bom voo e boa tarde. Leonardo, o tempo legal, boa tarde. Request tax clearance. Roger, inform persons on board. 105, zero time, 2 hours, 30 minutes. Roger, inform alternative. Confirm the airport. Pode decolar. Bravo, Kilo Quebec Sierra. E o PES corredor cheio, Kilo Quebec Sierra. Soreza 2500 na torre de novo? Tá livre. 2500 pra mão, Kilo Quebec Sierra. 213. 3154, informa o helicóptero decolando da cabeceira 17, agora comprou a sul. Se que ele tiver cruzado o eixo aí da 10, será autorizado seu pouso, ok? O vento é 1,00 graus, com 15 nós. Altímetro 1011. Esteja atento à possibilidade de turbulência na curta final, abaixo de cerca de 700 pés, ok? Gente, o TAN 31 no 54 dando 37 pontos. Só para 2000 livre leste, forma estabilizada. Forma 2000 forma estabilizada, então vamos para baixo. Dau e ao atingi-la, chame o controle em 1935. Bom voo e boa tarde. Processo do canal após controle 1197-DAU 35. Mais, TTB. O TAN 3154 agora autorizado o pouso, pista livre, o vento permanece. Uma centena com 15 nós, atento à turbulência. Autorizado pouso, 90, TAN 3154. Poste na 20ª Delta. Vai parar na 20ª mais Delta. Está livre direto para aqui? Livre. Delta, começa para o 20ª. 40, uma dezena a bordo. Está livre o táxi. Chame para ingresso na 17. O Whisky Yankee Uniforme. 18.6, 18.6. Controle, tomador, vou passar na base para entrar. Autoriza a Prodo do Ar, encostar todo o acampamento para pousar na foto. Torre Salvador, Oceaner 6326. Boa tarde, Oceaner 326, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. Aguardando para pouso, Oceaner 6326. Do chaminé de pronto. 3154 no solo 51, por gentileza, agiliza a liberação à direita e chame o solo em 121, decimal 9. Poxa, 6326, tá livre pouso na 10, o vento 100 graus, 16 nós, QNH1011. Aqui autorizado pouso, pista 10, Xander 6326. Juliette. Alfa, pode. Ocean 6213, line up and wait for Noi 10. Guardião 05, boa tarde, prossiga. Ok, autorizado acionamento, aguardando para o táxi. Chama para o táxi. Chame a 326, seu solo foi o 53, chame o solo 1219, boa tarde. 1219, boa tarde, chame a 326. Whisky Yankee Uniforme, pronto para a decolagem? Autorizado a decolagem imediata, o vento 100 graus com 15 nós, Whisky Yankee Uniforme. 326, ataque via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 326. Serra Gol, chame Torre. Torre, Renato, bom dia, boa tarde. Intercepta o Lopes da Golfa. Torre 18-6. Obrigado, bom dia. Mike Serra Golf, boa tarde, reporte sobre a rotatória. Ok. 10. Quem arrumei o teu óxido, deixa para 1.500 pés na proa da rotatória. Quem é que descendo para 1.500 pés na proa de rotatória, arrumei o teu óxido. Tomador, boa tarde, papá, arrumei o teu óxido, papá. Tango Alfa Papá, boa tarde, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Descuros para o vento? Uma centena com 15 nós. Se possível, o pouso na 17. Ok, chame então mais próximo aí, cerca de 4 milhas para cancelamento, curvar para o circuito pela direita da 17, ok? Certo, Tango Alfa Papá. Sierra 22 prosseguindo na proa da rotatória também a 1.500 pés, execute o 360 em descida para 1.500 pés e após prossegue na proa da mesa. Tá presente, controle. Eu poderia manter o 2.500 na proa de rotatória e em seguida eu descia para o 1.500 pés, poderia ser? Então pode. Mantenha 2.500 na proa da rotatória e aguarde chamar a torre. 500, mantendo 2.500 na proa de rotatória, vamos até o outro. Ok, Guardião 05, ciente, vai decolar, confio? Ciente, chama para decolar, então. Final de 4 minutos, o Tango Alfa Papá. Ok, está autorizado, encurtando aí final de 2 milhas da 17, ok? Descendo para 1 mil pés, QNH-1011, reporte interceptando. Reporte interceptando, final da 17. O Ucha 63 no 3, 62 no 3, livre decolagem da 10, o vento é 1.00 graus com 15 nós, QNH 1011. Sorry, 6213, clear to take off, 100 degrees at 14 knots. Torre mais terra, golfe na rotatória, a quantidade reduzir para evitar o 300. Mike Serra Golf vai fazer um 360 curto aí sobre a rotatória pela esquerda e reportar reinterceptando a final da 17, ok? Entendeu, vai ser com 270 para reinterceptar a final aqui da 17. Afirmativo, 270 graus, melhor. Torre 1, meu ADO está na proa da rotatória, mantendo 2.500 pés. Romeu Hotel Oscar, desça para 2 mil pés, reporte sobre a rotatória. 2 mil pés, reportará sobre a rotatória, Romeu Hotel Oscar. Passada para a Zé, Bravo Uniforme. Ok, 1.500 na proa da rotatória da presente, Bravo Uniforme. Uniforme, 1.500 pés na proa da rotatória. Ocean 62, correction, Ocean 6213, airborne at 58, call all departure control 119.35, have a nice flight and a good day, sir. 119.35, Ocean 6213, good day, sir. O Mike Serra Golf desça para 1 mil pés, intercepte final da 17 e aguarde pista ali para o pouso. Descendo para 1 mil, intercepte final da 17. Na final da 17, Tango Alfa Papá. Autorizado o pouso no 7, o vento 1.00 graus, 14 nós, Tango Alfa Papá. Papá, livre pouso no 7. Qual o estacionamento do Tango Alfa Papá? Líder. Ok, gente. Romeu Hotel Oscar já na rotatória, mantendo 2.010. Ok, Romeu Hotel Oscar vai fazer um 360 pela sua direita, um 270 pela sua direita, reportar reinterceptando a final da 1.07. Autorizada a descida para 1.500 pés, o QNH 1011. 5.360 pela direita, Romeu Hotel Oscar, e depois interceptará a final da 1.07, Romeu Hotel Oscar. Mike Sierra Golf está autorizado a descida aí para a final do ano 7, aguardando apenas a liberação da pista, ok? Ok, essa é a final. Trem baixado travado, Mike Sierra Golf. Alfa Papá, seu solo ao 00. É, nós não temos aqui um hangar da líder. O senhor sabe se é no pátio geral ou se é no pátio da Aerostar? Mike Papá Lima, prossiga. 3, vai liberar essa taxiway à sua esquerda e chamar o solo em 1219 para ingresso no pátio principal, ok? Afirmativo, complete a aproximação, aguardando pista livre, é o número 2 para pouso no 7, ok? O tráfego à sua frente é um Cirrus, está agora a 2 milhas da cabeceira 17, mantendo aproximadamente 90 nós de velocidade. Sim, o Tiombra até o está interceptando a final da 17, não visual com tráfego. O Mike Sierra Golf livre pouso na 17, o vento 1.00 graus, 14 nós, QNH 1011. É, qual é o passo de estacionamento após o pouso? A atenção é a hangar da base, mas como tem um colega na retaguarda aí, pode entrar na Quebec ali e aguardar. Ok, ciente, então será a hangar da base. Após o pouso será solicitado exatamente isso, vai liberar na Quebec e aguardar, ok? Corrigindo, Tango Alfa Papá, táxi via pátio principal e vai livrar na primeira direita para o pátio 3. Romeu até o Oscar, complete a descida e aguarde pista livre, ok? O tráfego está agora a uma milha da cabeceira 17. Gente, Romeu até o Oscar, não visual com tráfego. Até o Oscar, atenção aí, tem muito urubu na aproximação aí. Afirmativo, galera, já vi bastante aqui, bom pouso aí. Azul 416, reduz para 180 mais. Desce para 3 mil pés, 1011. Entendi. Descendo para 3 mil, reduzindo 180, 1011, azul 416. Coaciona 0122, coteja. Azul 416, vetor sequenciamento, curva agora esquerda na proa 040, limite localizador. Está autorizado interceptar nessa proa o localizador 416. Afastamento? E aguarde para reingresso na pista. Gente, o Mike Papá Lima, tracionamento Torre 1 no noite, esse momento é bom voo. Pouso na 17, o vento 090 graus com 15 nós, QNH 1011. Qual o estacionamento após o pouso? O meu até hora está livre, pouso na 17, final curtíssima. Final 2.3 milha da 17, vamos lá até o ano. Qual o estacionamento após o pouso, por gentileza? Hangada Bata. Gente. 50 via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 199 decimal 35, aciona 5441, coteja. Autorizado Recife, 350, decola da 10, curva esquerda, saída Puca Aracaju, aerovia Upper Whisky 58. Controle de aeronave 35, aciona 5441, Ocean Air 6142. Protejamento correto, chame para pushback sonamento. 6142. Ah, no PAD 3, siga o balizador. Reporte para o cancelamento e aguarde. Reporte para o cancelamento, Alfa Charlie Mike. Ok, então está cancelado, reporte para curvar a esquerda, circuito pela direita da 17. Romeu Teosca, seu solo 04, autorizado backtrack, reporte livrando na bata. Mas se a Golf está livre ingresso no 17 para taxiar até a Bata, reporte livrando. Ok, frequência livre coordenação local. Autorizado em cima. Charlie Mike, tem condição de interceptar uma final de menos de 2 milhas? Não mais que 2 milhas? Ok, então está autorizado o circuito pela direita da 17, encurtando, o repórter interceptando a final. Informo que tem um tráfego agora chegando à rotatória, 5 milhas da cabeceira 17, e será o número 2 proposto. S2.011 160, B11, autorizado direto, azul 416. Marco Bravo Uniforme, bloqueio a rotatória, faça um 270 graus pela sua esquerda, reporte reinterceptando a final da 17, ok? Ok, vai bloquear a rotatória, faça um 270 pela esquerda, estabilizando a final da 17. Boa tarde. Boa tarde. O Alfa Charlie Mike está autorizado o pouso na 17, check trem, vento é 100 graus, 14 nós. O Mike Bravo Uniforme está livre de ingressar a final da 17, aguardando liberação para o pouso, ok? Ok, livre para a 17, aguardando liberação. Papa Lima, livre o táxi, chame para ingresso na 17. Controle azul, 416, estabilizado no lote, visual com campo. 118.62 a torre, azul, 416. 116, a torre, já. Torre Salvador, azul, 416, estabilizado no LS da 10. Aguardando para chefe 3. Complete a aproximação, agora pista livre, azul 4116. Entende, 4116. Após espera, o Mike faz o mal. Mantenha. O Alfa Charlie Mike, seu solo 07, libere na próxima esquerda. Qual é o passo do estacionamento? Ok, ciente, boa tarde. Alfa Charlie Mike para o Pat 5, autorizado. 3000 com 1011, passarão 4710. Ah, livre pouso 17, o vento é 100 graus com 15 nós, que é H1011. Uniforme, livre pouso